Rádio Dourado. Rádio Dourado. Onda Tropical. Vamos começar a esquecer as misérias e as alegrias do mundo. A folha que permaneceu ainda lá. E a chuva que caiu, é a dúvida. Vamos marchar desarmados. De perfeito está feito e ainda há muito por fazer. Ainda há tempo de dar o perdão negado, de plantar o filho esquecido, de semear o livro, de gerar a planta. O que foi escuro ontem pode ser claro no agora. Depende mais da vontade, do querer. Nascem de novo esperanças para aqueles que sabem esperar. Boa noite, dia. Boa noite. O show já terminou. Vingamos aqui mais um dia de luta dedicada a você com todo carinho, que é um ouvinte privilegiado. Chegamos aqui mais uma página que escrevemos. Tudo de bom a seu favor. Com música, informação, hora certa e muito entretenimento. Quando paramos para descanso de vestido, buscamos um fio de esperança para um novo dia de luta. Um dia de confiança em braços, de um Mato Grosso bem maior. Estamos crescendo em uma cidade. É consciente. E é o espelho do nosso progresso. Boa noite, Donatos. Boa noite, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Brasil, que nos ouve.